Alô, boa noite, o DC 595. Felipe 55 no 5, controle. Feito da Charlie, vai passar Conde, no 140. Feito, proa do VOR para o vetor final do procedimento ILS IENC, pista 28, reporte para a descida. Trip 55 no 5. Proa do VOR, o trip. Procedimento IENC, confirmado. Perfeitamente, procedimento IENC, pista em uso 28. Enter. Azul 4006, ajuste do altímetro 1-0 no 6, desse mantenha 2.000 pés. Ajuste no 0 no 6, descida para 2.000 pés, 4006. Curva esquerda, proa 080. Esquerda 080, está 3305. Uma ponta para da 28. Autorizado a alinhar e decolar da 28, 210 graus com 10 nós. O fono no 604. Ciente. Está livre, alinhar e decolar da 28, vão no 604. Ciente, vai manter 3000, são 3305. Livre LS, reposto estabilizado, curso do localizador. Autorizado LS, 4006. Os 305, curva esquerda, proa 060, próximo vetor será para o localizador. 060, próximo vetor, localizador, tanto 3305, mantendo 3.000 pés. Vai passar um pouquinho do seu localizador, tá com referência, para poder descer um pouquinho mais. Gente. Decolou os 37, chama agora o controle em 119.35, boa noite. 119.35, boa noite. 006, reporte iniciando a curva. Está iniciando a curva, 4006. controle? Prossiga, senhor. Então, mais à frente, teve que esticar um pouquinho o procedimento, 20 graus à sua direita para a proa 080. Ciente, 20 graus à direita, 080, tá 3305. Controle Salvador, boa noite, com 1604. 1604, contato radar, está sob vigilância, restrito inicialmente nível 370. Restrito inicialmente 370, gol 1604. No curso de localizadoras do 4006. Livre LS, ainda na escuta do controle. Livre LS, 4006. 3305 irá seguir o tráfego, posição de 11 horas, 7 milhas no rumo oeste, passando 4 mil para 2 mil pés, um airbase, correção, eco 190, da Azul. 7, 3305. 3305, desse mantenha 2 mil. Descer para 2 mil pés, 3305. Aciona identificação. Ficou 35595. Milhas do Nordeste de Salvador, vigilância, quando estiver pronto, desça para o nível 040. Quando estiver pronto, desça ao 040. Qual o seu pátio de estacionamento, qual pista pretende decolar? 063 milhas para o marcador externo, chame a torre 1-18-62. 1-18-62-40-06. Torre Salvador Azul 4006, 2 milhas por zero. Avistado, cheque o trem de pouso, vento 210 graus, 8 nós. Tá livre pouso, agora é meu trem 4006. Gente, escuta o trem de pouso. Zero, chame centro agora, frequência 12685. 12685, restrito 670, 1604. Tá passando externo agora, trem baixo travado, 4006. Livre pelos 28, 210 graus com 8 nós, 4006. Livre pouso, 4006. Localizador limite. 3305, reduza para aproximação, cheque preposto. Tente, tá 3305. Milhas para o marcador externo, chame a torre 1-18-62. 1-18-62, eu estou 3305, boa noite, senhor. Boa noite, obrigado. 647, na posição 447. Furtão 4, está autorizado, reporte táxi 6747. Passaram táxi 6747. TP 5595 é autorizado para 2000, altímetro 10 no meia. 2000, 1600. Corre Salvador, é o TAM 3305. 3305, centro do tráfego, continue a aproximação, informarei pista livre, o vento de 210 graus, 8 nós, 3305. Ciente, TAM 3305, 210 com 8 nós, 3305. Azul 4006, táxi em frente, libere na próxima esquerda, táxi via Alfa, Alfa Índio, portão 01, 4006. Vai liberar a próxima esquerda, táxi via Alfa Índio, portão 01, azul 4006. TAM 3305, 210 com 8 nós, tem pouso autorizado, cabeceira 28, TAM 3305. Ente, TAM 3305, pouso autorizado. E papá, Romeu Eco, pronto, cópia. Belo Horizonte 400, Aterisco 58, decola da 28, ponto de fio da saída Gola, Eval, após direto Sagaz. Frequência do controle 11935, seu transponder 5054, Papá Romeu Eco. Autorizada 28, pela Atruisco 58, saída Gol, direto Sagar, o 11935, controle 5054, é o transponder. Nível de voo 400, cap? Bateu, 400, está pronto a acionar. Nível de acionar, Papá Romeu Eco. Solos 48, libera a esquerda, táxi Alfa Kilo, passando pelo interior do pátio 3. Reporte para ingressar pátio 1, TAM 3305. Gente, Libra, autorizado via Alfa Kilo, passando pelo pátio 3. Formará para ingresso no pátio 1, TAM 3305. Correto. Seu portão aqui no pátio 1 será o de número 612. Afirmativo, gente, 612. Torre, o 6747, 115 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Confins para o taco. 7. Webjet 6747, está autorizado o início de táxi, contorne a ilha sua direita, ingressando na Alfa, taxando para o ponto de espera da 28, reporte pronto para decolagem, Webjet 6747. Na Alfa para o ponto de espera da 28, vai reportar pronto para decolagem 6747. Afirmativo. Informa que ao ingressar na Alfa, visitará a aeronave em sentido contrário, que vai ingressar na, no pátio 3, ok? Sim, é 7%. Libra LS, redução a critério. É, Libra LS. Marshall, Tan 3178. 3178, chegada CARIB, se mantém a nível de voo 050. 050, Tan 3178. 5. Está autorizado em frente, Pátio ONU, para o gate 062, é confirma? Correto, isso é correto. Afirmativo, 3305. Passou o marcador externo, chame a torre 1-1-8-6-12. 1-1-8-6-12, boa noite. Boa noite, tempo 5-5-1-5, final baixar travado. 5-5-5, boa noite. Se pouso autorizado, cabeceira 28, 210 graus com 8 nós, trip 5-5-5. Livre pouso, 5-5-5. 9-0-7. Autorizado início de táxi, reporte para ingressar na interseção Kilo Papá Romeu Eco. Romeu Eco autorizado, ingresso na Kilo Alfa, prosseguindo para 28, reporte pronto, um ponto de espera para Romeu Eco. Autorizado Kilo Alfa, reporte para a ponto de espera 28, tá? Whisky Bravo Zulu, controle, reporte pronto para a descida, Whisky Bravo Zulu. Então, com referências visuais, desça para o 1.500 pés, referências visuais, altímetro 1096. pista, 35595. Sintaxe autorizada até a remota, posição 14595. Remota 14595. M747, que é decolagem autorizada, 210 graus com intensidade de 8 nós. Livre decolagem nesse ano, 6747. V907, desça para 2000, altímetro 1016, reporte localizador. 2000, 1016, reportando localizador 9907. Tá, 3178, desça e mantenha nível 040, reduza para 2509. 040 já está reduzindo, tá, 3178. O 6747 decolou de Salvador ao 57, chama o controle aí, 11935, boa noite. 11935, obrigado, boa noite, 6747. Controle, boa noite, o Web 6747 decolado, sai da gole. Jet 6747, vigilância, submantenha nível de voo 340. 340, 6747. Sob detonação, sequenciamento, curva direita, proa 070. Se falhar comunicações, prossiga para o VOR Salvador para a órbita limitada pela radial 1110. Em proa 070, em caso de falha, prossegue VOR Salvador pela radial 1110. A 3178. Ativo quando possível, reduza para 2209, número 2 para pouso. Está reduzindo 220, da 3178. Já da linha e decolar da pista 28, vento de 200 graus com 8 nós. Além de qual, 28, tá para o meu, tá para o meu. Curva à esquerda, proa 040, tá? 31178. Que esquerda 040, tá 3178. Permanece limite? Perfeitamente, permanece. Obrigado. Salvador, é o Rio 9642, boa noite. 1-0-6. 3-1-0-6, o TAN 3178. Para o Torre Salvador? É o Rio 9642, autorização 300 Guarulhos. 300 Guarulhos, será coordenada guarde-copo 9642. Na sua disposição. Papá Romeu Eco decolou 01 no chame controle em 11935, boa noite. 1935, obrigado, boa. Controle, Papá Romeu Eco. Decolado, iniciando a esquerda. Papá Romeu Eco, contato radar, subiu, mantenha nível 400, vigilante. Com 400, o Papá Romeu Eco. Jet 6747, chame centro Recife agora, frequência 128, décimo 8. 5288, boa noite, 6747. Boa noite, total 9907, reduza para aproximação, cheque preposto. Está reduzindo 9907. Tá 3178, desse mantenha 2000. 2000 pés, o tá 3178. Léo, Papa Romeu, Papa Romeu Eco. Possível manter a proa 240 por mais 15 minutos? Autorizado, Papa Romeu Eco. Eco, obrigado. 3178, curva à esquerda, proa 3620, limite curso do localizador. Proa norte, limite ao curso, tá 3178. 9907, 3000, esse fala marcador externo, chame a torre 118-612. 118-6, boa noite, 9907. Torre Salvador, boa noite, total 9907. O 9907, ciente do tráfego, informe checado, pista 10, confirmando pista 28, 200, 205 graus com 8,9 a intensidade, total 9907.